Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, moçada, não tem jeito, viu? Eu vou continuar falando de política no Café Brasil. Eu acho que eu tenho uma missão por aqui, sabe? Vários professores me mandam e-mails dizendo que têm usado alguns programas para discutir temas importantes com seus alunos. E política tem sido um dos mais importantes. Tentarei desmistificar o tema usando o material de quem tem muito a dizer. Hoje vamos aprender sobre política com bichos. E começamos com uma frase do novelista francês Barbé d'Aurevilly. Nem os que amam a verdade, nem os que amam a beleza, podem interessar-se por política, a qual não interessam nem a beleza e nem a verdade das coisas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa de hoje aproveita mais uma parte daqueles textos de Rubem Alves que tem como título Explicando Política para Crianças. Ao fundo, ouviremos de um CD maravilhoso chamado História da MPB para Crianças, um instrumental de samba do Arnesto. Olha que delícia! Há uns tipos geniais que são capazes de ensinar política não como malandragem, não como ciência, mas como literatura. É o caso de George Orwell. Um de seus livros é o 1984, do qual a gente já falou nesse programa. Quando ele escreveu, o ano de 1984 estava tão longe. Orwell percebeu como ninguém que o poder é um jogo no qual a peça mais poderosa é a linguagem. É através da linguagem que o poder domina as pessoas por dentro. A paixão por um partido é um caso de perturbação psicótica da linguagem. O apaixonado alucina, toma a linguagem por realidade. O que se ama é aquilo que a linguagem marcou dentro de mim. Não se vota num candidato, vota-se naquilo que se diz sobre ele. As CPIs são todas arenas onde se travam batalhas da linguagem. É a linguagem que dá credibilidade ao poder. Mas Orwell escreveu também um livrinho bem pequeno, uma fábula que até as crianças entendem, Animal Farm. Em português, A Revolução dos Bichos, que é uma delícia de clareza, sutileza, humor e terror. É a história dos bichos de uma fazenda, cavalos, porcos, vacas, cabritos, patos, gansos, cachorros. Cansaram-se de ser explorados pelo fazendeiro e resolveram fazer uma revolução. Juntos, unidos, expulsaram o fazendeiro aos coices e dentadas. Estava terminada a primeira fase da revolução. Segunda fase. Era preciso que as leis fossem claras e transparentes e que expressassem a vontade de todos os animais. Para o conhecimento de todos, elas foram pintadas em letras enormes na parede de um paiol. A primeira lei era: todos os bichos são iguais. Terceira fase. Quem serão os líderes, hein? Terão de ser escolhidos democraticamente. E assim foi. Eu não vou contar quais foram os bichos escolhidos para líderes. Entretanto, depois que os líderes se assentaram no poder, coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, num belo dia, ao acordar, os animais viram que a primeira lei havia sido modificada. Estava lá escrito na parede do paiol: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. Não vou contar o fim da parábola. O que importa é que Orwell percebeu a armadilha do poder. Depois que se dá a um grupo o poder para determinar as leis, não há formas de impedir que ele estabeleça as leis que lhe são convenientes. Os que eram antes oprimidos, de posse do poder, se transformaram em opressores. Será essa a ironia da história, hein? Que cada luta pela liberdade se transforme sempre numa nova forma de opressão? Parece que só pode ser partido ético o partido que não está no poder. O poder cria imperativos de outra ordem.

Os vegetarianos deram ao seu partido o nome de Partido das Bananas, porque as bananas, sem dúvida alguma, são as frutas que melhor representam a alma dos vegetarianos. Todo vegetariano gosta de banana. Além disso, há bananas em abundância na floresta. Ninguém ficará com fome. Os outros bichos se reuniram e pensaram que o nome do seu partido deveria ser Partido do Churrasco. Pois essa era a verdade. Eles gostavam de comer carne. E o seu símbolo deveria ser a linguiça. Partido da Linguiça. Só de falar o nome, a boca se enchia d'água. Mas os carnívoros eram espertos. Sabiam que a verdade nem sempre deve ser dita. Perceberam que nenhum membro do Partido das Bananas iria votar num candidato do Partido da Linguiça, por uma razão simples. Os bichos vegetarianos seriam aqueles que seriam transformados em churrasco. Os bifes das vacas, as linguiças dos porcos, os peitos dos frangos, os perus assados, as coxas dos avestruzes. Todas as pesquisas do Ibope indicavam que os vegetarianos ganhariam as eleições, por serem em número muito maior que os carnívoros. Assim, astutamente, reuniram-se para saber o que fazer. Um camaleão chamado Duda, carnívoro, apreciador de rinhas de galo, o sangue sempre o excitava, pediu a palavra. Companheiros, ele disse, guerras são ganhas enganando-se o inimigo. Essa é uma lição que aprendemos dos humanos. Os soldados se camuflam para chegar perto de suas presas. Vestem-se de forma a parecer árvores e folhagens. Quando os inimigos se dão conta, é tarde demais. É assim que eu faço, eu mudo de cor. Fico parecendo um galho de árvore. O inseto só me percebe quando a minha língua visguenta o lame. Eu queria sugerir, então, que usassem a minha tática. Se nos proclamarmos carnívoros, os vegetarianos não votarão em nós. Vamos nos fantasiar de vegetarianos. Todos aplaudiram a brilhante reflexão do camaleão Duda e resolveram dar ao seu partido um nome bem ao gosto dos vegetarianos. Partido dos Abacaxis. Todo mundo gosta de abacaxis, tão doces, tão perfumados, tão brasileiros. E assim foi. Iniciou-se então a campanha do Partido das Bananas contra o Partido dos Abacaxis. Os vegetarianos faziam comícios em que as bananas eram distribuídas por todos. As galinhas, os patos e os perus não perdoavam nem mesmo as cascas. Os carnívoros promoviam grandes churrascos, só que ao invés de picanhas sobre as brasas, eram abacaxis sobre as brasas. Faziam churrasco de tudo quanto é vegetal. Além dos abacaxis, bananas, pinhões, batatas, mandioca, cebolas, tomates, pimentões. Assim, os dois partidos tinham o mesmo programa, dieta vegetariana para todos. Os membros do Partido das Bananas sentiram de longe o cheiro bom do churrasco do Partido dos Abacaxis e começaram a se aproximar. Perceberam que os membros do Partido dos Abacaxis não eram tão maus quanto se dizia. Chegaram mais perto. Provaram, gostaram. É, churrasco de banana é mais gostoso que banana crua, disseram. E até os macacos aderiram. Aí veio a eleição. É preciso não esquecer que eleições têm por objetivo escolher aqueles que terão o poder de fazer as leis. Eleitos democraticamente, decidiriam democraticamente a dieta de todos os bichos. As decisões dos representantes seriam leis para todos. Ao dar aos seus representantes o poder para decidir, os bichos estavam, com esse ato, abrindo mão do seu direito de decidir. Depois de feitas as leis, só lhes restava obedecer. Num mar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem quando o champanhe corria azul nas altas rodas da Gran Finale. Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem, pediu uma pinga para o garçom que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha, disse pro dono, não tenho fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desses vem pôr os pés. Senhor, que é o dono da casa, não deixe entrar um homem qualquer, principalmente nessa ocasião, que está presente o rei do café. Foi uma salva de palmas, gritaram vivas pro fazendeiro que tem 1 milhão de pé de café. Por esse rico chão brasileiro, o seu nome é conhecido até no mercado dos estrangeiros. Portanto, veja que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Num modo muito cortês, respondeu o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topo em aposta qualquer parada. Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada, pra vocês todos, e seu garanto que ainda sobra boi na invernada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser saber meu nome, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. Que tal essa, hein? O Rei do Gado, uma parábola sobre o poder, de Tião Carreiro e Pardinho, mas nas vozes de Roberto Carlos, Almir Sater e Sérgio Reis. Você viu, hein? Roberto, Almir e Sérgio Reis. Sabe onde, hein? Café Brasil! Continuando o texto de Rubem Alves, empossado o Congresso, os representantes elegeram o seu presidente. O bicho que recebeu mais votos foi a hiena, famosa por seu senso de humor, estava sempre dando risadas. Na sua posse, ela fez um lindo discurso sobre as excelências da dieta vegetariana. E para terminar, deu uma aula de filosofia. Como disse o filósofo alemão Ludwig Feuerbach, nós somos o que comemos. Vacas e veados comem capim, portanto são capim. Macacos comem banana, portanto são bananas. Galinhas e patos comem milho, portanto são milho. Pássaros comem alpiste, portanto são alpiste. Assim, onças que comem vacas e veados estão na realidade comendo capim. Uma cobra que come um macaco está na realidade comendo bananas. Um gambá que come galinhas está na realidade comendo milho. E um gato que come passarinhos está na realidade comendo alpiste. Assim sendo, e em cumprimento às promessas que fizemos no período eleitoral, proclamo a lei de que todos os animais terão de ser vegetarianos, cada um do seu jeito. Viva a República Vegetariana! Se vocês argumentarem que as conclusões filosóficas da hiena estão erradas, eu direi que vocês estão com toda a razão. Mas é preciso que se aprenda uma outra regra da política. Na política, quem tem razão não é quem tem razão, é quem tem o porrete maior. O discurso da hiena foi saudado com uma grande salva de palmas, seguido por um festival gastronômico em que hienas, onças, lobos, cães vadios, cobras, gambás e gatos churrasqueavam vacas, veados, macacos, galinhas e passarinhos. Pois, o filósofo não disse que somos o que comemos? A lei é clara. Todos os animais são vegetais transformados. Aí, os membros do Partido das Bananas perceberam que haviam caído numa armadilha. Leis são armadilhas. Uma vez feitas, não podem ser desrespeitadas, a menos que sejam revogadas por aqueles que as fizeram, os representantes eleitos. Mas quem teria poder para revogar essa lei, hein? Olhando para seus gordos representantes no Congresso, era claro que nenhum deles estava disposto a trocar costeletas, lombos e linguiças por alface, couve e cenoura. Concluíram, então, que com aquele Congresso de carnívoros a reforma política jamais seria realizada. O ganso, metido a intelectual, repetiu então uma frase que havia lido num livro em inglês: Might makes right. É, o poder que estabelece o direito. Café Brasil! Finalizando o texto de Rubem Alves, foi então que um leitão rechonchudo chamado Alfred Hitchcock pediu a palavra. Ele já havia experimentado a dor da perda de sua mãe, comida por uma onça que falava enquanto comia: que deliciosa esta porca, ela é milho, é abóbora, é mandioca, é batata, como é boa a dieta vegetariana. Pois bem, o dito leitão ponderou: eu não posso enfrentar a onça. As galinhas não podem enfrentar os gambás. Os cordeiros não podem enfrentar os lobos. Mas os pássaros? Milhares de pássaros em seus voos rasantes e bicos pontudos, que poderão fazer as onças, os gambás e os lobos contra o ataque de milhares de pássaros, hein? Vamos chamar os pássaros. Eles são vegetarianos, são nossos aliados. E assim aconteceu. Vieram então em bandos que tapavam o sol milhares de andorinhas, pássaros pretos, sabiás, pardais, ticuticos, periquitos. Invadiram o edifício do Congresso. Foi um pandemônio. O espaço escureceu. O barulho dos pios e dos gritos dos pássaros era ensurdecedor. Milhares de bicos bicando sem parar em mergulhos certeiros. Além disso, por onde iam, soltavam seus excrementos moles e fedidos que escorriam pelas caras dos excelentíssimos. Os representantes gritavam histéricos: isso é conspiração! Estão tentando desestabilizar o governo! Mas os pássaros nem ligaram. Continuaram a fazer o que estavam fazendo. Os gambás, onças, lobos, cães vadios e hienas fugiram e nunca mais voltaram, com medo de que os pássaros lhes furassem os olhos. Agora, meninos e meninas, é hora de chamar os pássaros. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. Essa história do Rubem Alves é perigosa, não é? Ela prega uma revolução, é? E quem gosta de revolução, hein? Só quem ainda não está no poder, não é? Que quando assume o poder... Bom, isso o Rubem já disse. Em todo caso, temos que aprender com a história dos vegetarianos enganados pelos carnívoros. A única forma de empatar o jogo é não se deixar enganar pelos discursos profissionais, pelas palavras bonitas, pelas promessas dos camaleões. E como é que se faz isso, hein? Melhorando o seu repertório, lendo mais, pesquisando, debatendo, nenhuma novidade, né? E é assim, ao som de Pássaro, de Sai Guarabira, com o próprio Guarabira, essa música foi até censurada, que este Café Brasil dos Bichos vai embora. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência, viu? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Olá! Estiveram conosco Rubem Alves. Aquele CD da história da MPB para crianças é de Roberto Nhatali. Roberto Carlos, Almir Sater e Sérgio Reis, Gutenberg e Guarabira e Gabriel o Pensador com Renato Russo. E para terminar, uma frase do historiador francês Jules Michelet. Qual é a terceira parte da política? Educação. E a segunda, educação. E a primeira, educação. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.